7 Juliette, poderia confirmar o QNH, senhor? QNH 1091. 1091, grato. Para 4000 pés, QNH 1091. 4000, 1011. Considera a restrição em TAP ou contra? Considero, sinal 6320. Pode ser, mas considera. Quatro, após a rolagem do Boeing da Web, ele mantém pista no zero. Após o Web, ele mantém na pista no zero, vou no 754. 96721, decolagem autorizada no zero, vento no 30 graus, no 39. Livre decolagem zona zero, Web 63. Meu Patango, ciência, impressa autorizada, reporta para ingresso. Chamada para ingresso, meu Patango. Papatango, Eco, Zulu, November, repasse para a descida. Eu vou ver, doutor, tá mudando a descida. Para valer, só autoriza a frequência livre para coordenação para o local. Frequência livre para coordenação, Eco, Zulu, November. Filme. Frequência livre para coordenação, Papatango, Eco, Zulu, November. Frequência livre para coordenação, November. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu Marcos Bernabéu, liberado aqui pelo centro, 76 dias, noroeste, Salvador. Papa Romeu Mike Serra Golf, informe quanto céu de descida. Legal, controle Salvador, WebGS 6721, decolou na Momo, passando 1500, solicita encurtar a subida, se possível. WebGS 6721, contato radar, suba para nível de voo 330, sair da Momo, cumpre o perfil da carta. Cumprindo o perfil da carta, subindo para 330-6721. 754, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 30 graus, vono 09. Decolagem autorizada, pistão no zero, vono 754. O meu Patango, copia a autorização? Confira a sua autorização, por favor. Eu estou no visual, ingresso na 17, reporta a linha de pronto. Ficando autorizado, reporta a linha de pronto, o meu Patango. Desça para 4000 pés, QNH 1091, no Sané 6141. 4000 e 11, 6141. Desça para o Stratfim após a rolagem do Boeing da Gol, a linha e mantém em pistão no zero. Após a linha e mantém no zero, após o Stratfim. Ação. Reduzindo, 6141. Nossa, livrando Vitorinho de Agilete. Cliente, Vitorinho de Agilete no corte frequência livre. No corte frequência livre, Agilete. Salvador, vou no 394, deixa eu estacionamento no 05. 05, autorizado, reporta táxi, gol no 394. Porta 394. O meu Patango, decolagem autorizada, 97, vento 140 graus, 109. Vou na Proa de Paripe. Vou na Proa de Paripe, já tá na Proa de Paripe. Bota em Salvador, boa tarde, gol no 754. Gol no 754, contato radar, suba para nível de voo 390, saída Pucca. 390 no perfil Pucca, gol no 754. Você não é 6141, deterioração para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite é o curso do localizador. Mantenha a proa 6141, limite o localizador. Legal, mais terra Golf, desce a 1.500. Mal 3. 935, obrigado pelo retorno. Até. Papatango, Romeu, Papatango, decolou os 43, atingiu a linha do litoral, chama controle, 199, decimal 35. 1935, Romeu, Papatango, até o regresso. Até o regresso. Cruza 90, solicita agora por onde fronti. Aguarda 17721. O sinal é 6141, desça para 3000, faz que negar 1091. 3101, 6141. Controle Salvador, trip 5595, informação Sierra, boa tarde. Trip 5595, desça para nível de voo 050, autorizado chegada Mari. 050, chegada Mari, 5595. Controle Salvador, Patangu, Fox, Sot, Lima, na Coral. Se possível, pro ar direto. Então, controle 1935. Curva à esquerda pro 135. Desce para 2000 pés, que negar no 0 no 1, reporte estabilizado. Esquerda 135, 2000, reportará estabilizado, 6141. 6320 está estabilizado no ILS da pista 10 de Salvador. 6320, completo sinal, Sam Torrinho, 18, decimal meio. 18,6, o Xanet 6320. Controle Fox Trot Lima. 036 no transponder. Coral. Tá cruzando, tá, a intenção é aprovar direto Coral. Autorizado direto Coral, subo para o nível de voo 080, Papatão Whisky Fox Lima. Coral 080 Lima. Pouso autorizado na pista, 10, o 6320. Mantenha condições visuais a mil pés. Mantenha condições visuais a mil pés. Sua escuta, Romeu Papatango. Confirme. Táxi, voo no 806. Reportará 806. Estabilizando o localizador, pista vista, baixar travado, 6141. Você na 6141, completo sinal, Sam Torrinho, no 8 decimal meio. Obrigado, boa tarde. Maceió, por gentileza. Bono 924, Maceió 350, informação em curso a Serra, guarde cópia, prepare a PUCA, transição Aracaju. Ok, eu vou no 361 no Ilhéus, nível 140, informação Serra, confere, número 2 para cópia, aguarde, prepare a saída Coral. Preparar a saída Coral. Em 126.85 ou no 33.65? Recife em 2.85.33.65.6721. Gol no 924, pronto, cópia? Afirmo. Autorizado Maceió, nível 350. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Quando intercepta, pelo Whisky 58, até a posição Orago, Oscar Romeo Alfa, Golf Oscar, e após prossegue direto para Maceió. O controle em 199, decimal 35, e aciona 5454 no transponder. Autorizado Salvador Maceió, nível 350, decola da 10, curva esquerda, PUCA Jamaracaju. Intercepta superior, Whisky 58 até Orago. Chama o controle 11935, aciona 5454. Gol 1924. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto para o pushback de acionamento, gol 1924. Para o táxi, gol 394, 343, Campinas, 148 PV. Gol no 394, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0 e do ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 6, 200. Ajuste no 0, no 1, no bom voo. A gente parte, ponto de Alfa, ponto de espera 8-6, muito Bom dia. Saldo Xanar 6320, lembrando. O Xanar 6320, táxi V Alfa, reporta antes do táxi Juliette para ingresso. Alfa vai reportar para ingresso antes da Juliette, 6320. Sabalapá, Mike Eco, Delta, ciente, vai na proa de reto da rotatória. 3661, pronto, cópia. 3661, pronto para cópia. Autorizado Ilhéus, nível 140, decola da 10, curva direita no perfil da saída Coral. O controle em 1.9.35 e aciona 0274 no transponder. Saída da EL, 140, curva Coral, 140, 10, coluna direita, 1.9.35, transponder 0274. 0274 no transponder, ok? Confirmando, portão 01, nós chama pronto para o pushback acionamento, TAM 3661. Chama pronta, então, para início de táxi, gol 1806 com 89 a bordo, alterna Recife, 2 horas e 9. Gol 1806, táxi autorizado via parte principal, táxi é Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre em 1.8.6 dúzia, o ajuste no 0-1, bom voo. No 0-1, vai via pátio de Alpha, na Alpha 1806. Vou 1806, obrigado. O Xanair 6320, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette, posição 07. Após a aeronave da Gol, Juliette, 763-62-6320. Boa tarde, Gol 394, quanto espera da 10 está pronto? Gol 394, após a Xanair, curtíssima final, alinha e mantém pistão na 0. Após a Xanair, alinha e mantém na 0, 394. 2011, reportarei estabilizado 5595. Tido portão 07, após a passagem da mesma autorizada para o inspecionamento, reporta táxi. Ok, após a passagem do Gol, vai reportar táxi. 089, cruzou 235-360. Oceané 4089, se me resiste no 25.1 ou no 33.25, azul 4089. 2513325, boa tarde. Narme 141, solo 50, libera direito, 219. 219, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Solo, boa tarde, Oceané 6141, pouso, eu tô livrando aqui na sua escuta. Oceanair 6141, táxi via Alfa Juliette, remota 13, parte principal. Alfa Juliette, remota 13, 6141. Delta Zulu, decola da pista 17 autorizado, vento 130 graus, 139. Após a decolagem, mantenha contra o vento 10, guardando para cruzar. Bom dia, senhora. Poderia uma saída prevista para Guarulhos? Palinça, Romeu Papatango. Sente frequência livre para coordenação, Romeu Papatango. Frequência livre para coordenação, Romeu Papatango. 0-1-0. 1-8-0-6 ali, mantém pistão na 0. Além mantém na 1-0, gol 1-8-0-6. Terminado, 50 milhas nordeste de Salvador. Sama Aracaju, 120.3. Dente da Serra, copia 360. Autorizado Congonhas, São Paulo, nível 360. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El. Após Leda e após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta, Pesulu, 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.9.35 e aciona 5473 no transponder. Cruzado São Paulo, Congonhas, nível 3660, decolando a pista 1-0, capitana curva direita na Dael, após voa Leda, Leda Bridge, intercepta, Pesulu, 1-6. O controle em 1.9.35 e aciona 4-7-3, o gol no 333. Protejamento correto, portão 04, chama pronto para o pushback acionamento, o gol no 333. Amarelo, 33. O TAM 3661 na escuta? Na sua escuta, 3661. Por gentileza, modifique o código transponder para 0277. 0277. 141 pode ingressar no pátio, senhorita? Afirmativo, remota 1-3, pátio principal. Pátio principal, remota 1-3, 141. São Salvador, trip 5489, ciente da Sierra. Trip 5489, informação Sierra, confere. Vitória da Conquista, nível 200, copia. Prossiga. 200 pela direita, Delta Zulu, reportará regressando na contravento no zero. Bravo, Oscar Romeu, e após voa direto para a Vitória da Conquista. O controle em 199.35 e aciona 5472 no transponder. Autorizando Vitória da Conquista 200, decolagem da pista 10 com curva direita, saída é Arbor. DCT, Vitória da Conquista, o controle Salvador 119.35 e o transponder 5472 e o trip 5489. Planejamento correto, pátio 3, reporta pronto para o pushback acionamento, trip 5489. Gente, reportará para push acionamento 5489. Mike, eu sugiro que o senhor mantenha, tome a proa 085. 085 por 6 milhas, somente 6 milhas. Ok, 085, certo. Por gentileza, me escuta. Tá bom, bom guarda. Visual contrato decolado. Gente, autorizado, repórter efetuado. P5595, reduza agora para aproximação. Eu tenho um tráfego ao norte de Simbra, mil pés. Reduza para aproximação e autorizado ILS 5595. Reduzindo para aproximação, autorizado ILS 5595. Transponder, está em contato radar. Ok, tá. Foi nos passados 5431, vou corrigir aqui. Trip 5595, intercepto localizador em aproximação, vai checar o trem, chamar a torre 1186. 186, obrigado, bom serviço, até a próxima. Boa. Vitória Delta Zulu, setor cruzamento, chama controle 1-1935. 1935, Zulu. Controle Salvador, muito boa tarde, Botango Victor, Delta Zulu. Vitor Delta Zulu. Acionado 5436, destino Serra Nova, Mike Lima, só estou ali no litoral a seguinte. Sente, prossiga visão, sua por 75, sempre na escuta. Zulu. Controle, o Mike Eco Delta está aqui, está próximo do prolongamento da Capitão 17. Está livre ali a Promocente? Não, ainda não, mantenha a pro, o senhor vai ter, receber instrução para interceptar. Está mantendo a pro, senhor. Mike Serra Gorfa, reduz a velocidade. O número 2 para aproximar e pousar na pistão 7. Ok, meu cordial, reduzindo. 5 passou externo, baixar travado. Trip 5595, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0, 1-1. Autorizado pouso 5595. Oceano 210, via chegada, desça para 2000, ajuste no 0, 1-1, Oceano 210. 2000, via chegada, Oceano 62, 1-0. Mike Eco Delta, curva à direita para a final da pista 1-7, para sua informação, tem um tráfego para o toque na pista 10, 3 milhas, é um ATR-72. Prossiga em aproximação visual, ponto pistão 7, chame torre, 1-1-8-6, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, via chegada. Tá 3661, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. O ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0-1-1, bom voo. Prezado, Índia Alfa, pistão no zero, através da sua 118, nesse 960, tráfego. O voo 9600 na escuta? Aham. Coordene com a equipe de solo após o Airbus Datan livrar o setor autorizado para o chuveiro acionamento, reporta táxi. Segurança para livrar o Airbus, a gente puxa, o voo 6600. Pushback acionamento gate 3, voo no 924. Voo no 924, já temos um Boeing da companhia presta a iniciar no 02. Na minha escuta, por gentileza, será o próximo no setor. Certo. Qual o código que o senhor está acionado? Voo Novalva, qual o código que o senhor está acionado? Ah, sim. É, mantenha 1.500 pés. O senhor quer fazer procedimento VOR? É, tá muito mais fácil fazer o ILS do que o VOR. Se eu fizer VOR, eu vou ter que suspender as operações. É do seu conhecimento, 2.000 pés, ninguém decola, coisa desse tipo. Vou manter 1.500 pés, vou prosseguir inicialmente no corredor. Vamos viabilizar uma aproximação ILS. Eu vou acionar a identificação. Gol 1806, chame Recife 1685. 2685, boa noite, 06. Controlamento 210, pode falar na porta externa? Estou autorizado. Obrigado. É que o Zulu Nova, me identifique. 5595, sala 1700, liberar direito no 21.9. Tempo campeão? O 5595 livrou. Se eu solo para o 00121-9 para prosseguir no táxi. 219 para prosseguir no táxi, 5595. 0 para 2010 na 050, aguardando o localizador, do 90. Tá, no ponto de espera, pronto. 3661, não autorizado a minha área decolar, pista 10, vento 130 graus, 12 nós. Autorizada a minha área decolar, pista 10, vento 130. Baixa travado de fábrica, 18,6 graus, boa tarde. Boa. Papai Romeu, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, uma boa tarde. Reporte ao final de 2 milhas, cabo selo no 7. Informarei, pista livre, vento no 30 graus, 129. Ajuste no 0 no 1, Mike Serra Golf. Golf. 210, 2000, Simbra. Aproximação está autorizada, aguarde transferência. É 2000, aproximação, o Xanem 6200. Confirmando 5626 para reduzir 210. Positivo, confere. Obrigado. É que o Zulu Novembro está autorizado a interceptar o localizador nessa proa. Autorizado o localizador nessa proa. Afirmativo, a 2.500 pés. Vou passar com um pequeno porte aí por baixo, a 1.500. Whisky Fox Lima, serviço soldado terminado, chame Léo 1201. 1201, obrigado, Franco. 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 091, bom voo. Indy Alfa 186011, obrigado, até a volta. 24 na escuta. Sempre. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia, livrar o setor da retaguarda, autorizado pushback acionamento, reporta táxi. Está livre o pushback acionamento em coordenação, chamada táxi, gol 924. Para o destino. A magnética é o ideal, aproximadamente 060, senhor. Ok. Manter o litoral subindo para o 075. 0 graus, 12 nós, ajuste melhor. Boa. Afirmativo. Ok, suba e mantenha o 055. Grato, Zulu. Quero me manter na 10, gol. Aproximar e pousar na pista 10, número 3. A 4.526. 9.35. 1935, obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom voo. 3661. Dan 3661 no controle, contato radar. 61. Dan Zulu 29. Vai decolagem, pista 10, voo 600. Meu Oscar, para sua informação, Eco Zulu Novamba, a sua posição de 12 horas, 3 milhas a 2.500. O senhor está mantendo 1.500 pés. Informação de tráfego. Eco Zulu Novamba interceptou o localizador? É afirmativo, senhor. Repórter estabilizado. Ciente. Localizador mantendo 2.500. Se perder contato rádio com esse controle, quando tuna, o senhor desce, captura o glide e complete a aproximação. Vera. Autorização Guarulhos, nível inicial 380. Ano 210, já tem contato visual com o aeroporto? A visual, Xenomea 210. Positivo, cheque o trem, torre 1186. 86, Xenomea 210. Leda Eudes aguardando. Leda Eudes aguardando, muito obrigado. 6315. Eu tenho autorizado pouso, pista no zero, vento no 20 graus, 1219, ajuste no 09. Repouso no zero, sinal 6200. Eco Zulu Novamba, desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS, Valena. Boa tarde, controle. Eu vou 1600, cruza... 6600 também. 1600, controle, contato radar. 00. Papá, papá, Mike, Golf, Mike, controle. Visual para Salvador, ajuste no 011, chame no antigo aeroclube. O Eco Zulu Novamba em aproximação para a pista 10, 5 milhas e meia, cheque trem, torre 1186. Eco Zulu Novamba. Zulu Novamba, senhor, a intenção é de arremeter na MDA e fazer mais um LS, monomotor, voo de cheque. Ah, ciente, o senhor está em voo de cheque. O senhor vai chamar a torre agora, frequência 118-62, Eco Zulu Novamba. 8-6-9. Oi, é o Eco Zulu Novamba. Prossiga. Tá aqui no ILS, a intenção é arremeter na MDA, fazer mais um ILS, todo check. Pequeno poste no litoral, 1.500 pés. 5626 para 2.000 pés e reduzindo 1.80, 5626. Altitude é 2.500, a gente vai passar 1.000 pés acima de um avião visual a 1.500 abaixo. Ah, perdão, 2.500 pés autorizados, 5626. 3, não responde. Autorizado para Guarulhos 360. Decola da 10 com curva direita, da EL, Leda Eudes, seu perfil, curva Whisky 50, quanto para uma alta do plano de voo, 1935 ao controle 503, eu transpondo e eu chamo a 63 no 5. Beleza. Positivo, após a arremetida, curva esquerda, o Eco Zulu November. November, após a arremetida, curva esquerda, para não. Positivo. Só confirmando, arremete só para 2000, curva na esquerda, ok? Subindo para 2000. Afirmativa, após a emitida, acender 2.000 pés, curva na esquerda, é Zulu Novamba. Positivo. Gilete Tango Zulu, controle, acione identificação. Brent, on the east side. Aero 0, Star Comfort.